já quero. Todas querendo me tombar. Todas querendo me tombar. Mas não decido salto, não desci. Mas não decido salto, não desci. Fiquei no alto. E as face dela. As face dela. Ficaram no chão. No chão, darling. No chão. Ficaram no chão. Nossa querida tá gongada. Cadê as face? Cansada. Morta, tá colocada. Escandaluxo. Escandaluxo. Feia, bicha feia. To the ground.